Sejam muito bem-vindos à segunda temporada deste grandioso programa. Estou contente. Sete Pecados Culturais. Bem, como deram conta, iniciamos o nosso regresso com uma música dos Eagles of Death Metal. Porquê, Bruno? Explica-nos lá. E seja bem-vindo. Obrigado. Seja tu também bem-vindo, porque não sentia saudades tuas, mas sentia saudades aqui do nosso programa. Igualmente. Portanto, vamos ver até... até quando é que nos vão aturar. Mas explica-nos lá sobre a música. Pronto, agora falando de coisas sérias, a música serve como homenagem aos atentados do dia 13 de novembro, que acho que não deixou ninguém indiferente e foi uma forma de homenagear todas as pessoas, porque afinal elas queriam ir ouvir música e só isso, e não tiveram sorte, estavam no lugar errado à hora errada. Também a cultura está de luto. Uma sentida homenagem. Exatamente, porque eu acho que, e nota-se em alguns sítios, que eu acho que agora as pessoas também temem um bocado, e isso é mau. Sim, depois disto há medo, não é? Exatamente. Bem, mas vamos animar-nos, passemos agora ao Cine Notícias. Pois é, e decorreu nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, a segunda edição da Comic Con em Portugal. Este certame contou com personalidades como Natalie Emanuel, de Game of Thrones, Tara Reid, de American Pie, John Noble, de Sleepy Hollow, um evento que voltou a levar muita gente a Matosinhos. E agora vamos falar de algo interessante a nível de cinema, uma notícia que já saiu há algum tempo, mas se calhar nem toda a gente sabe. Tu sabias que vai haver um filme que vai estrear em 2115. Mal posso esperar esse filme. Eu acho que vou comprar bilhete antes que esgote, mas isto é sério, porque... Sim, ainda isto, não chegámos ao fase 1. Isto trata-se de um golpe publicitário, e com Roberto Rodrigues a realizar e John Malkovich no principal papel. Mas, apesar de ser... publicidade, a verdade é que o filme existe mesmo e vai ser libertado na data prevista. E vamos falar agora de prémios, não é, Bruno Rodrigues? Sim, foram divulgados os nomeados para os Independent Spirit Awards. Na categoria de melhor filme temos Anomalisa, Beasts of No Nation, Carol, Spotlight e Tangerine. Foi também divulgado o vencedor do Prémio Lux 2015, atribuído pelo Parlamento Europeu a filmes com temáticas social e humanas. O vencedor foi o filme Mustang, dirigido por Dennis Gamze Erguven, e retrata a história de cinco irmãs que moravam numa vila na Turquia e, depois de umas brincadeiras inocentes com alguns rapazes, vão ser sujeitas a regras severas e cruéis. Foram ainda divulgados os vencedores do Lisbon e Estoril Film Festival. O vencedor de melhor filme foi 11 Minutos, de Jerzy Skolimowski. E agora tempo para mais música de Eagles of Death Metal, I Want You So Hard, Bruno. Tempo agora para o Cinecartaz. Uma das estreias mais esperadas do ano decorre já no dia 17 de dezembro, com o regresso de Star Wars, O Despertar da Força. E o que eu tenho a dizer é: come to the dark side, we have cookies. E nada melhor que umas bolachas para Maria. Não, hoje não vamos passar chutes, Bruno. Já te disse lá fora que não vamos passar chutes hoje, calma. Olha, pá, umas bolachas, umas pipocas, o que quiseres. Porque este mês também estreou dois bons filmes para duas faixas etárias totalmente opostas. O Príncipezinho, que tu sabes em que é que se baseia, não é? Naquele livro fantástico do aviador francês. Exatamente. E depois o Krampus. Sabes o que é o Krampus? Pá, grampos são aquelas coisas... Não, crampos, ah, com capa. Não sei. O Krampus é simplesmente o oposto do Pai Natal num filme de terror. Eu não sei se tu te portaste bem durante o ano, porque se não te portaste bem, o Krampus vai-te apanhar. Ou eu é que apanho o Krampus. A jeito. Mas pronto, são três sugestões fantásticas para aquilo que é esta época. Animação, terror e Star Wars, que nem há palavras para descrever a espera de tanta gente por este filme. Mas vamos agora à música com Benjamin e os Teus Passos. Na memória. Tom, tom, tom. Que sugestão trazes como película recomendada, Bruno? Eu hoje trago uma sugestão levezinha, mas que tem muito conteúdo. O filme é de 1972, imagina tu que eu ainda nem era nascido, e chama-se O Charme Discreto da Burguesia, que é realizado por Luís Buñuel. Trata-se de um filme de comédia, mas ao mesmo tempo uma crítica à sociedade. Basicamente são 6 pessoas da classe média que se reúnem para jantar e vão sendo interrompidos por uma série de acontecimentos imprevistos, e se vês o filme vais perceber todas as críticas sociais que se faz. Uma boa maneira de passar o tempo, um filme que passa a correr porque é bastante divertido, mas ao mesmo tempo assertivo. Ótimo, boa sugestão, Bruno. Muito obrigado. Vamos ouvir agora alguma coisa? Sim, vamos ouvir isto. Não estou a perceber. Do The Clap com The Chick. Então vamos ouvir, porque depois vamos entrar no... Vamos entrar em casa? No Em Casa. Então é melhor, porque está a ficar frio. E agora filmes para verem no conforto dos vossos lares. Para este mês de dezembro destacamos a estreia de 50 Sombras de Grey, o teu filme da eleição. Eu não percebo como é que é o meu filme de eleição se tu é que estás sempre a falar dele. Por causa da música, é por causa da história, é por causa do livro, é por causa do filme, eu não estou a perceber. É por causa do Playroom, onde ele guarda a PlayStation. Este filme vai estrear sabes onde? Deve ser para aí no Correio da Manhã, CMTV? Quase! No canal TV Cine, dia 11, pelas 9h30 da noite. Estreia também o filme O Meu Nome é Alice, no dia 13, também pelas 9h30, no mesmo canal. Esse já me chama a atenção, principalmente pela representação da atriz principal. E sabes quem é que é a atriz principal? Não! Julianne Moore. E atenção, que este, sabes quem que este filme também tem? Quem? Kristen Stewart, na versão que tem expressões faciais. Ei, vem com esse kit? É verdade, para tu veres. Portanto, este filme é não perder. Expressões faciais amovíveis. Exatamente, não é sempre a mesma. Também no dia 11 e 13 de dezembro, mas no TV Cine 2, serão exibidos vários filmes de Manuel Oliveira, entre os quais podemos destacar Anki Bobó e O Gebo e a Sombra. Este Gebo e a Sombra é baseado num livro do Raul Brandão, acho eu, quase de certeza. Portanto, ótimas sugestões para quem não quer sair do conforto do lar. Bruno, e com este frio, não te apetece um fiz limão? Espera aí, eu peço ao Miguel Araújo para trazer. Ó Miguel, traz aí! Se alguém pudesse pôr um fim à maldição que entristece nossa antigeração, talvez se o Maradona ainda jogasse futebol e o rock and roll ainda fosse a canção. Tantas memórias, tantas pontas desconexas. Se o Chuck Norris ainda fosse o rei do Texas e derrubasse o muro entre nós e o amanhã, sem fé no futuro, rumo ao passado a cantar, cantar, cantar. Não ficamos à espera, não sustemos a respiração, à espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. Como não desespera, a gente sabe que ainda há solução, porque eu fiz limão. Ai, eu fiz limão, há de voltar num dia de sol. Eu fiz limão, há de voltar. A nossa estética perdeu-se no vazio. A nossa ética anda presa por um fio. Valham-nos as memórias de um céu bem mais azul, de quando o verão azul dava na televisão. Não sinto orgulho nas notícias da manhã, já só vasculho nos baús da minha irmã. E o cheiro a naftalina é que me aquece o coração. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Rumo ao passado a cantar, cantar, cantar. Não ficamos à espera, não sustemos a respiração, espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. Não se espera, a gente sabe que não há solução, porque eu fiz limão. Ai, eu fiz limão, há de voltar num dia de sol. Eu fiz limão, há de voltar. No nosso nosso tempo ninguém morria. No nosso tempo ninguém sofria. Tanto que no nosso tempo ninguém dizia. No nosso tempo não ficamos à espera, não sustemos a respiração. Espera que Dom Sebastião nos traga a redenção. Como não se espera, a gente sabe que dá solução. Porque eu fiz o limão, ai eu fiz o limão, há de voltar num dia de sol. Eu fiz o limão, há de voltar. Decorreu nos dias 27 e 28 de novembro mais uma edição do Vodafone Mesh Fest 2015. Contou com nomes como Best Youth, Holy Nothing, Bombino, Benjamin, Glock and Wise, Peaches, The Chic, entre muitos outros. É verdade, mas este já passou, portanto vamos falar de propostas que temos também mais aqui pelo Norte, ainda não entra em nível real, porque isso é para a nossa agenda. Mas tenho duas propostas para ti. Só para mim? Obrigado. Só para ti. No dia 12 de dezembro podes ir até Guimarães, que vão lá os The Gift. Pagas-me o bilhete, eu vou com todo o gosto. E depois no dia 18 de dezembro vais até Braga, até ao Teatro Circo, para ver Deus. Mas atenção, Deus, a banda. Ah, pensei. Eu sei, pronto, já que é era Natal. O iluminado. É Natal e etc. Mas não vamos confundir as coisas. Mas olha, para ir ver esses, até eu pago o meu próprio bilhete. Por falar em Deus, tenho aqui uma música, Little Arithmetics, que vamos ouvir já de seguida. Talking, talking. Entramos agora no Páginas. Desta vez o Páginas toma um rumo diferente e não vamos falar do top de livros. E sabes porquê? Porquê? Diz-me. Porque primeiro eu vou dar dois títulos de livros que todos devemos ter em atenção porque estão fartos de acumular prémios. E depois porque vamos ter aqui um momento de poesia. O primeiro livro que eu tenho para te sugerir a ti e aos ouvintes é O Coro dos Defuntos, de Alexandre Tavares, que venceu o prémio Leia 2015, que é sobre uma pequena aldeia onde vão acontecer muitas coisas estranhas. Um romance a não perder. A segunda sugestão, penso que já passou pelo nosso programa, mas volto a frisar, porque ganhou mais um prémio. Desta feita, o prémio José Saramago 2015, o que não é para todos. E trata-se do primeiro romance de Bruno Vieira Amaral. Chama-se As Primeiras Coisas. E posso dizer que já li e que recomendo a toda a gente. E agora tempo para poesia. No passado dia 28 de novembro, na Traga Mundos, foi apresentado o manifesto do Calhau. E o que é o Calhau? O Calhau é um novo coletivo de artistas transmontanos em que o lema é a poesia há de chegar a todo lado. E neste evento foi apresentado o manifesto, houve uma tertúlia poética aberta com os autores, os poetas do Calhau, do qual eu e o colega Bruno fazemos parte, com mais uns marmanjos, por assim dizer. E como vamos ouvir falar mais vezes sobre o Calhau, vamos agora fazer um apontamento aqui de poesia. Eu e o Bruno vamos ler dois poemas, curiosamente da minha autoria. Só curiosamente. Eu não tive nada a ver com isto. Hoje são dois meus. Para o próximo programa serão do outro autor, do Calhau. E assim sucessivamente. Bruno, faz o que tens a fazer. Vamos começar com o poema Fujo de Mim, da autoria do meu colega Bruno Rodrigues. Pela noite dentro, voltas e voltas na cama, preso nesta febre que me ferve o sangue. Amordaçado em mim, nesta carne que não sinto minha, um refúgio noutras horas, um refúgio por hora. Manicômio do quarto, pelo qual camisa de força, à minha mínima distração, aproveito, fujo, fujo de mim. E ainda grito, mas já vou longe, já não me apanho. Então mais um poema. Desta feita, o sonoleto monstrófico. No acordando, o frio acompanha o cheiro desta manhã orvalhada. Carece calor em vales lençóis. Quererá, porventura, Madalena, aproximar-se à minha beira, que faz frio destes lados da cama? Arre! Urra ela perdida nos vales, tocando-lhe ao de leve o fogoso, no intuito de uma chispa. Raios! Interjeita ela. Todas as manhãs, senhor prior, questionar a minha natureza monstra é um ponto de retorno, Madalena. Haverá mais Calhau, porque a poesia há de chegar a todo lado. Porque da poesia não se faz vida, vive-se. E agora estamos a entrar na parte mais séria do programa. Sim, a parte mais séria do programa seguiu-nos para a nossa segunda temporada. Qual é que é? Qual é que é? Fazes um, porque todos os dias são dias de fazer um poema. Olha, acho que estou com balanço. Bem, recordando mais uma vez o que é este espaço Fazes um, é nada mais nada menos que falar sobre dias mundiais insólitos e curiosos, sempre que eles existem mesmo. E vamos começar. Já no dia 9, sabes que dia é este? Dia do Tecno. E no final teremos uma música em homenagem a este dia. A para sério? Celebrar vamos ter, este vamos dia. Ter uma música de Tecno. Muito boa. Recordar é viver. Já vais ver qual. Já fiquei contente. Queres mais dias? Pá, manda para aí, porque sabes que eu sou sempre um curioso. Dia 11, dia dos perdidos e achados. Não é bom quando perdes aí 5 euros ou 20 euros e encontras passado uns meses no bolso do casaco? Opa, eu digo-te uma coisa, eu todos os meses, no dia 1, perco sempre muito dinheiro. E não o encontras? E não encontro então... mais. Acho que as operadoras de telemóveis e TV cabos, internet, acho que não entram nesse filme. Mas já me aconteceu. Já me aconteceu de encontrar dinheiro perdido. Já me aconteceu de encontrar dinheiro no bolso. E sei de pessoas que já perderam outras pessoas no shopping. Ah, pensei que era nos bolsos. Não, e também me lembro de uma pessoa que se perdeu no circo quando era pequeno. Mas isso é uma história muito dramática. Foste tu? Fui. Foram dar contigo em alguma jaula, não? Não estarias aqui, não é? Não, mas eu acho que queria mesmo ir alimentar o leão. Ah, com algodão doce? Pipocas coloridas. Pobre leão. E dia 20, Bruno? Um grande dia. Dia da sangria. Isto é um bocado estranho. Porquê é que é dia 20? Em dezembro, dia da sangria. Se calhar é um mês em que se bebe menos e o pessoal... Ah, então vamos pôr o dia da sangria aqui. Se estimula o bebimento. Eu não sei como é que é. Eu acho que na maior parte dos sítios até acho que é dos meses onde se bebe mais. É? É. Até porque não te esqueças que estamos no mês da passagem de ano. Então sou eu que vejo a sangria como uma bebida mais de calor. E mesmo no Natal, assim, pelo menos para mim é. Pronto, no caso a sangria é mais para o verão. Porque em termos de, por exemplo, eu e o meu primo costumamos arrebentar com as garrafas de vinho de Porto da minha avó, portanto, logo desde aí. Olá avó, tu estás-me a ouvir? Que orgulho, Bruno. Que orgulho. Bruno, mas como falei há pouco, já que iniciamos... com o dia do Tecno, vamos pré-festejar com nada mais, nada menos que a Sandstorm. Epá, esse nome diz-me qualquer coisa. Vamos ouvir os primeiros acordes, se é que eu posso dizer assim. E já vais ver qual é. Siga Sandstorm. We'll be right back. Depois de termos abanado muito capacete, o mas que é ganda que... malha. Ganda malha. O que é que se segue? Agenda cultural, a última parte do nosso programa. Começamos então com o Teatro de Vila Real, que traz O Homem que Só Pensa em Números, uma mistura de dança e matemática que decorre no pequeno auditório pelas 14h30, no dia 10 de dezembro. Dia 11, a Companhia de Dança do Norte apresenta Barulhos Nosos, um espetáculo de dança contemporânea inspirada nas raízes e tradições galaico-portuguesas, pelas 21h30 no Grande Auditório. Dia 15, pelas 9h30 no Pequeno Auditório, o filme Taxi, de Jafar Panahi, um drama do Irão que venceu o Urso de Ouro para melhor filme no Festival de Berlim. Dia 16 de dezembro, no Café Concerto, e atenção que tem entrada gratuita, pelas 22h30 vamos ter Benjamin. E aconselho, porque eu vi Benjamin no Festival Bons Sons e como nós já ouvimos aqui os teus passos, acho que são músicas a não perder. O concerto é uma parceria com o bilhete na mão. Depois, no dia 18 de dezembro, vamos ter Magia. Rubén Félix apresenta o espetáculo Aporia, pelas 21h30 no Pequeno Auditório. E para acabar as sugestões do Teatro Vila Real, temos no dia 19 de dezembro, no Grande Auditório, Miguel Araújo. Por isso não se esqueçam de levar os maridos das outras e assistir a um bom concerto. Belo para conselho. Para acabar, em Mondim de Basto, nos dias 18 e 19 de dezembro, a peça de teatro Um Outro Conto de Natal, baseado no conto de Charles Dickens, Um Conto de Natal. Estamos a chegar ao fim do nosso primeiro programa, da segunda temporada. Quererás falar do nosso Facebook? Agora que estamos de volta ao ativo, ele vai estar mais ativo por consequência da nossa reatividade. É verdade. Nós temos Facebook. Se ainda não meteu gosto, vai a tempo, vai muito a tempo, agora para a segunda temporada, porque nós vamos aumentar os passatempos. Estejam atentos, porque nós já oferecemos prémios na primeira temporada e agora vamos aumentar a quantidade e a qualidade. Ele já foi bilhetes, já foi livros, já foi um micro-ondas Orima. Ah, isso não foi? Não, isso foi, eu comprei. Ah, pois, está certo. Trouxeste para aqui, para o estúdio, meu Deus, não tinhas onde o pôr. É para aquecer, para ser isto. Olha, pronto, é facebook.com/7pecadosculturais. O 7, atenção, é no meio. Chegámos então ao fim deste primeiro programa, da segunda temporada. Para a despedida, fica o Futuro Eu, de David Fonseca. Até daqui a 15 dias. Até já! Abreijos! Futuro eu. sabe, já foi, e agora nada a ver. Tu